Você não percebeu ainda? Pense na sua própria vida, Wally. Tudo o que você fez para manter seu segredo a salvo. Você não usa máscara só para si mesmo. É para sua mulher, seus pais, até mesmo um dia seus filhos. Há animais lá fora, Wally. E quando se trata de família, a gente não vai poder estar sempre lá para defendê-la. Mas a máscara vai. Da derrota. Jagunçada, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para matérias, reviews, ouvir os episódios anteriores dos Sete Jagunços e do Pilha de Gibis e muito mais. Enquanto a Marvel tem fixação em usar a palavra guerra em suas mega sagas, a DC tem o mesmo fetiche com a palavra crise, seja em múltiplas ou infinitas terras, infinita ou final. Hoje, nós vamos falar da mais contida das crises, mas longe de ser a de menor importância. Crise de Identidade, de Brett Meltzer e Rex Morales, é uma história bem diferente de todas as crises anteriores e posteriores. E para bater esse papo, eu, Marcos, estou hoje com o Dãozinho. E aí, amigos? Com o Luig. Ajude-me a achar o Dr. Luiz. E aí, pessoal, beleza? Com o Marlon. E aí, galera, tudo bom? Com o Reginaldo. Opa, e aí? Com o Yuri. E aí, beleza? E com o convidado Clériston Oliveira. Ele é colaborador lá do site Arte Final, e ele fez o seu trabalho de conclusão de curso em letras de língua portuguesa baseado em crise de identidade. E aí, Clériston? Opa, beleza. Quem se beneficia? Quem se beneficia é a maior pergunta dessa série. No próximo bloco. Não sai daí. Vamos ter que ficar escondidos. Como vamos nos esconder com o planeta inteiro atrás de nós? Procuram a Liga da Justiça. Sem nossos trajes, não passamos de cidadãos comuns. Oh, que isso? Dá um tempinho aí. E aquele papo de identidade secreta? Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne. Metido. Ruivo, combina com você. Você acha? Vista-se. Primeiro vamos falar dos autores, né? O escritor é o Brett Meltzer e os desenhos ficaram por conta do Rex Morales. Dão, fala aí um pouquinho do romancista e quadrinista Brett Meltzer. Eu nunca li nenhum romance dele. Eu lembro de ter visto um em Maceió pouco depois que saiu Crise de Identidade, em fascículos, 2005, 2006, por aí, numa livraria lá em Maceió. E eu hoje acho o livro caro. Naquela época de início de graduação, liso, só, mal que dinheiro para as trevas, achava mais caro ainda. Eu acho que foi Os Milionários, não tem esse livro dele, né? Tem, e por sinal, o nome protagonista é bem sugestivo, né? Richard Grayson, né? Yes. Aí que é fã. Esse é fã. É. E aí eu não comprei porque tinha dinheiro mesmo. Eu acho que era uns 30 reais, 40 reais na época, que pra mim era caríssimo. Eu passava um mês com 20 reais, então. Depois esqueci e nunca comprei nada dele. Então, o que eu li foi gibis que saíram por aqui mesmo. A própria Crise de Identidade foi o primeiro que eu devo ter lido dele. Depois eu fui ler o Arqueiro Verde, que ele tem essa tara pra mim inexplicável no Arqueiro Verde, que fica bem claro em Crise de Identidade. Eu acho, assim, já de cara, um personagem bem antipático. Nunca gostei do Arqueiro Verde em versão nenhuma. Seja naquele clássico lá com Lanterna Verde, seja em Liga da Justiça Sem Limites, em lugar nenhum. Eu acho ele um personagem bem antipático. E mesmo tão bem escrito pelo próprio Meltzer, que é fã, eu não consigo ter o mínimo de simpatia por ele. Em Crise de Identidade fica bem latente o nível do roteiro, você pegar um cara que é um escritor profissional, como a gente já falou em outros podcasts sobre esse assunto, né, de você pegar um cara que é escritor profissional para escrever quadrinhos, a diferença que é o roteiro dele. Então, a história que ele constrói fica muito, muito bem amarrada, sabe? Ele lhe conduz ali pelas sete edições, seja aqui, seja lá, Quero Ver, então, ou até mesmo na Liga da Justiça, meio que a Liga da Justiça dele ficou um pouco aquém, né? Do que ele poderia fazer, mas enfim, então ele lhe transporta aquela história, você segue aquele roteiro muito bem calcado, ele não coloca nada à toa, tudo vai se amarrando lá na frente, de um jeito que a história fica empolgante. Então você pensar assim, em minisséries ou arcos de 6-7 partes, que chega ali no terceiro, no quarto, você já tá de saco cheio, sabe? Você vê que o cara que escreveu aquela porra ali só pra dar aquela matada daquele. Eu pensei aqui agora em Torre de Babel da Liga de Justiça também, que quando saiu encadernado da Eagle Moss, tem aquela ediçãozinha que saiu em Superman, nas prêmios, acho que não tinha essa história. Quando ele coloca, é um complemento legal, mas não serve pra porra nenhuma, sabe? Também porque não é dele, não é do Mark Waid, mas enfim. Então, na Crise de Identidade, nada tá fora do lugar, sabe? Tudo ali tá funcionando. Nós já falamos isso tanto no New Gamer, como falamos também no anterior, do Incredible Breaker, né? Aquela história de você se concentrar no que você sabe escrever de bom. Então, o New Gamer, aquela parte de fantasia, e o Blue Breaker nessa violência urbana, vamos dizer assim. Então, o Meltzer, você pega essas histórias de mistério que ele faz tão bem, e cara, aí você vê o potencial da escrita dele. Então, todas as vezes que eu peguei pra reler Crise de Identidade, que foi mais de uma vez, eu reli agora pra mim, pra esse podcast, eu sempre fiquei com vontade de ir atrás de um livro dele e terminei nunca comprando nada dele. Eu acho que o Meltzer, ele tem uma coisa diferente desse esses outros autores aí profissionais, escritores profissionais, cara. O índice dele de acerto, cara, com história em quadrinho, é muito grande, cara. É muito grande. A Busca, o Arqueiro, a Busca, é uma história diferenciada. Daí você fala, pô, o cara deu sorte. Ou escreveu um personagem que ele gosta. Então, é assim, é um trabalho ímpar. De Identidade e também, cara, é incomparável, assim, é muito boa, acima da média. E mesmo na Liga, ele fez aquela história do Arsenal e da Vixen, né? Que eles estão soterrados. Cara, que é muito legal. Essa história foi indicada ao Eisner, né? Sim, cara, é muito boa mesmo, cara. Melhor one shot. Se eu não me engano, acho que ganhou. Eu acho que, assim, eles são caras, assim, low profile, assim, eles não são essas estrelonas, Tom King, sabe? Mesmo Soule, que foi ripado pra Marvel e tal. Mas ele botou a mão no trabalho. Uma hora vai sair alguma coisa acima da média. Ele e... Aí eu já me adianto um pouquinho. E o Hack Morales também, cara. É assim, é um desenhista que você... No primeiro momento, acho que até o Meltzer mesmo fala que questionou, né, a escolha do artista. E ele é fantástico, cara. Fantástico mesmo, eu acho. Muito competente. Tem uns quadros, assim, que são icônicos. A começar pelo... Eu acho que a melhor coisa dos Novos 52 com o Superman é aquela capa do Superman brejeiro, né? Do Superman caipira, cara. Que é fantástica, cara. Aquilo lá é marcante. A arte é melhor que o roteiro do Morrison, né, bicho? Muito melhor. Não é melhor, é muito melhor. É muito melhor, cara. E esses dois caras, cara, tanto o Meltzer quanto o Hack Morales, eles são realmente assim. Você não espera e do nada, de repente, brota algo fantástico. A presença deles é significativa, né, nos quadrinhos, cara. Esse comentário do quadro me lembra algumas coisas que tem, inclusive, nos extras dessa encadernada, que a gente vê boa parte do processo criativo do Hack Morales, né? E... quando eu também, a primeira vez que eu li Crise de Identidade, foi também em fascículos, em minissérie. Eu lembro que um quadro que me chamou a atenção logo de cara foi justamente o que aparece o Homem Elástico segurando a sua Gibney. Porque você vê que ele tá se desfazendo, né? A gente, uma coisa que a gente nunca parava pra pensar. A gente pensa que quando pensa em Homem Elástico, você só vê o cara esticando os membros e tal. Mas né, ele não consegue mais manter a consistência, tamanho ou desespero que ele sente. Isso é muito marcante. Volta é a acontecer muito no funeral também, né? Na hora que ele vai homenagear a Sue, ele não consegue conter a emoção, o rosto dele começa meio que a derreter, e ele tem que segurar e não consegue falar. Tava pensando aqui, bicho, tava relendo essa passagem, bicho. Cara, eu não sei se é um imediatismo, cara, mas eu achei uma das cenas mais tristes dos quadrinhos que eu já vi, cara. Porque assim, ele vai. Ele vai pro público falar alguma coisa, aí tá lá o Electron, o Arqueiro Verde e o Gavião Negro, aí ele seja forte, você consegue, cara. O cara não consegue, assim, eu não posso, sinto muito, e o bicho morrendo de chorar e a cara dele, como o Crash se desfazendo, pô. É, cara, é foda, velho. O Homem Elástico, ele serve só pra, numa frase, você falar assim, ah, o Homem Elástico, mas o legal mesmo é o Homem Borracha, né, meu? Não é o Homem Elástico. Não serve pra esse comparativo, cara, porque é um personagem muito ruinzinho, cara. Muito esquisito, assim, que tiraram o leite de pedra também, meu, né? Na Liga, cara, já é um pouco melhorzinho. Apesar que, se você lembrar, assim, se o cara é leitor das antigas mesmo, ele lembra que a relação do Homem Elástico com a Sue na revista da Liga Internacional é esquisita, né, meu? A mulher tá pronta pra dar uma rasteira no borrachudo, né, meu? Ela fica tirando sarro dele. É brincadeira? É piada? É piada, cara. Isso é esquisito, né, meu? O que eu acho interessante, assim, dessa história é justamente sobre... Porque você vê a capacidade também do Brett Meltzer, assim, de trabalhar com personagens do segundo escalão, né? Porque se você pega a crise de identidade, é uma história de personagens de segundo escalão, né? Logo quando termina o funeral, no caso o velório, né? Tem todos aqueles discursos. Aí você tem a figura de Arqueiro Verde que reúne todo o grupo, né? Assim, bom, os grandes foram embora, mas que é essa palavra que ele diz mais ou menos assim. Agora, né, nós vamos fazer uma justiça... Não com as próprias mãos, não no caso de matar, mas seria uma justiça muito mais que eles iam ultrapassar um pouco aquela linha, entre uma fronteira entre o que seria bem e mal, né? Então você percebe assim que dentro dessa história do que foi colocada por Brett Meltzer, é uma história que você tem uma certa perspectiva de desconstrução da própria figura do herói, né? Cara, mas um detalhe, assim, a história começa exatamente com a narrativa do Ralph, né? Ele dizendo que nada de ruim acontece com o personagem principal logo no começo da história. Mas se é estourado com um personagem secundário ou dois, aí, cara, é isso que pode acontecer, sabe? Porque é exatamente o que vai acontecer com ele, né? Na verdade, é um comentário até, de certa forma, até metalinguístico, né? Do próprio Brad Meltzer, né? Totalmente metalinguístico. E será que esse talento, essa facilidade que ele tem de lidar com secundários não é justamente a liberdade? Porque o cara não pode mexer com um super-homem, com um Batman, do jeito que ele mexeu com um Homem Elástico. Pode ser por aí, né? Ele se estima, já que é um personagem até certo ponto, não mais secundário, até descartável, aí ele se sente à vontade pra fazer o que queria com ele. Resultado, tá aí, né? Mas agora vamos falar da segunda metade dessa minissérie, que é o Hags Morales. Pra mim, eu já vou adiantando que eu acho que é o trabalho da vida dele aí nessa minissérie. O que você pode falar um pouquinho dele, ô Luigi? Cara, eu concordo também, velho. O próprio Meltzer, acho que na edição número 6 da minissérie, na entrevista que tem lá no finalzinho da revista, ele disse que crise de identidade não seria isso que a gente tem em mãos aqui sem o Rex Morales, né? Eu conheci o Rex Morales, eu tenho pra mim que eu acho que foi um pouco antes, foi nas histórias do Gavião Negro. Eu acho que ele também desenhou, a princípio, a Sociedade da Justiça. O cara é sensacional. Na época, eu não achava ele essas coisas todas não, sabe? Mas, assim, em crise de identidade, realmente ele se supera. Eu não vi muitos trabalhos dele recente, não. Assim, como o Reginaldo falou, o último relevante que eu vi mesmo dele foi esse do Superman de 952, do Grant Morrison, mas eu nunca mais vi nada dele desenhado, não, por ele, não. Eu só vi trabalhos dele na DC Comics. Eu não me lembro de tê-lo visto na Marvel ou em outra editora, não. Eu acho que até uma característica em comum dos dois autores, pelo menos assim, eles não têm muitos trabalhos na área, né? O Brett Meltzer tem basicamente três, né? Três passagens assim marcantes, que é o do Arqueiro Verde, essa crise de identidade, e depois a passagem dele pelo Gibi da Liga. E o Rags Morales também, né? Eu lembro também dele no Arqueiro, em Gavião, em Crise de Identidade e depois no Superman. Você não pensa mais em nenhum trabalho dele ou do Meltzer, né? Não, eles não são de muitos trabalhos. Cara, mas a forma como ele descreve, assim, a emoção, assim, algumas páginas, assim, são muito emblemáticas. Consegue, assim, transpor, assim, muita urgência no quadrinho que ele faz, sabe? Aquela passagem da morte de Jack Drake, que o Robin, o Tim Drake, tá falando com ele no telefone, e a Bárbara tá na outra linha, e o Batman falando que pra chamar o Wally, pra intervir, e o Wally não tá acessível. Cara, isso é muito frenético, a atmosfera que ele compõe. E depois, assim, inclusive no funeral, ele mostra, no caso, o Bruce, o Dick e o Tim, né? As tragédias inerentes a eles. Cara, fantástico a forma como ele desenha, como ele passa esse tipo de emoção pro leitor, velho. Os três órfãos, né? É, os três órfãos. Acho que muito, muito da emoção que a gente sente ao ler o quadrinho tem a ver com a habilidade dele de transmitir as emoções pelo olhar dos personagens, que é uma coisa muito rara de a gente ver num quadrinho mainstream, né? Quem tem um domínio de fisionomia que até lembra um pouco, ou melhor, o traço do Hugh Morales lembra um pouco o Bolan, né, meu? Brian Bolan, em fisionomia, eu acho, assim, isso já é um puta elogio, né, meu? O Bolan é um... Outro que também, assim, ficou conhecido pelas expressões, pelas expressões faciais dos personagens que ele desenha, é o Maguire, né? O Kevin Maguire, que tava também naquela fase da liguinha, né? Com o DeMatteis e o Kate Giffen. É o rei da cara de deboche. E outro capítulo à parte da minissérie são as capas, né? Para o bem ou para o mal. E as capas principais da mini foram feitas pelo Michael Turner, né? Regi, o que, que você acha das capas do Michael Turner? Não, cara, não pode falar mal do cara, hein, meu? Se falar mal, vai pro inferno, viu? Bom, o cara morreu... Não, a gente tem que chutar o defunto, pô, né? Você vai falar mal dele, né? Não, não é... Cara, até o Michael Turner mandou bem nessa série, cara. Porque as capas são muito bonitas, cara. Muito. Eu acho a arte das capas muito bonita. Eu só não gosto da última, né? Mas aquela da Mulher Maravilha, velho, aquele é icônico, bicho. É muito bonita. Eu ia falar dessa da Mulher Maravilha. Aquela capa é muito bonita. Falou a putinha da Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. Mas só tem tendenciosa aqui hoje, velho. Mas a capa dela tem que ser foda porque ela não faz mais nada, né? Dá aquele discurso e acabou a participação dela, né? Não, cara. Ela entra na cadeia e interroga o cobra. Não, não é só isso? Não serve pra nada. Não é só isso que ela faz. Faço mesmo. Como não serve pra nada, cara? Você viu pra quê o interrogatório dela? Ela quase atravessa o cara pelas grades, meu. Você viu pra eu gostar, pra eu aplaudir, pô. Cheio de... Tô de novo em pé, ereto, aplaudindo ela, que eu lembrei, cara. Pô, é muito legal a participação. Cara, no discurso dela, velho, lá na igreja, ela faz um discurso lá que vai ser registrado numa revista lá sobre citações e tal. Ela não mostra ela falando discurso. Cara, sei lá, velho. O papel dela é irrelevante aqui. É isso que eu senti falta dessa parte do discurso dela lá. Eu esperava que ele mostrasse, mas terminou num... Na igreja, não é isso? Se você vê o plano que ele tá fazendo, é o Jay, né? O Flash, o primeiro Flash. É o Super-Homem. Todos eles, você vê o símbolo, né? E ela, cara, levantando, ela tá até vestida diferente. Mas ela é marcante, cara. A Mulher Maravilha é assim, é piegas até de falar, né, cara? Mas ela tem o poder do amor, né, meu? É um negócio, assim, diferenciado. Não, acho legal a participação dela. O fato de não ter o discurso dela explícito pra gente acompanhar serve ao pensamento do Arqueiro Verde, que é o que ilustra o que tá sendo lido lá naquele momento. Ele dizendo justamente que não está prestando atenção ao discurso da Mulher Maravilha, que ele tá pensando em como eles vão agir a partir dali. Cara, sim, é verdade, bicho, é verdade. De certa forma, é um recurso narrativo mesmo isso aí. Eu acho que os três grandes aparecerem pouco é proposital, até pros outros personagens crescerem, né? E no pouco que eles aparecem, assim, talvez o Meltzer tenha mais liberdade com o segundo escalão, igual vocês falaram. O que ele aparece do Batman, do Super-Homem e da Mulher Maravilha é marcante, cara. O Super-Homem é aquele janjão, né, meu? Assim, perdidão, né, meu? O cara tem tanto poder, né, meu? A hora que o arqueiro fala, o outro quadro foca no ouvido do Super-Homem e fala ele ouve o que ele quiser, meu. É um tapa na cara, né, meu? Assim, o Batman, a participação dele é até mais marcante como vítima, né, cara? Né? E a Mulher Maravilha, eu acho que, assim, é uma parte do trio que é ela que fala na igreja e não é por ela ter toda essa parte sentimental, né, feminina mesmo, que ela fica pra trás, porque na hora do interrogatório o que eles mandaram foi ela, cara. E você vê que o cobra é um malucão, né, meu, que ficou com medo dela na cadeia. Eu achei legal essa participação, não precisava de mais mesmo, não, tá bom, né, querido? Lembrar também que os três grandes, eles aparecem pouco, que também tem outro recurso narrativo, que é o lance de mostrar como eles estão distantes do resto do pessoal. Quando rola as lembranças do Arquivo Verde, daquele caso que teve a troca de corpos e tal, você vê que o Super-Homem, ele sai pra um lado, não, o Lex Luthor vai fazer não sei o quê, e o Batman sai, não, o Coringa vai fazer não sei o quê, eles saem. Então os grandes saem e ficam somente os secundários, que é quem fazem de fato a limpeza da coisa, quem realmente trabalha. A impressão que se passa é essa. Eles aparecerem pouco, vocês terem pouca participação. O Batman nem tanto. Né? Mas pro fim da história ele tem mais espaço, né? Até pelo que acontece. Mas o Mulher Maravilha e o Superman, de fato, eles aparecem muito pouco. E eu creio que isso seja intencional. E também porque o Batman é o único que é humano, né? Os outros dois não se compara nisso, né? Então ele sente mais o peso dos acontecimentos, porque passou por que passou o Tim, né? Então ele é puxado mais para a história nesse sentido. Então, apesar do Meltzer também pegar carona nessa fidelização que fizeram com o Batman, né? Desde a Liga do Morrison, isso fica mais claro no discurso do Ollie, né? O Ollie sempre fala do Batman como aquele cara que então passa à frente, ele não tá no funeral, né? Ele já estava trabalhando, ele não gosta de funerais, é o lado humano dele, mas ele também já estava um passo à frente, já estava trabalhando, já estava investigando. Mas ao mesmo tempo, dessa fidelização, tem a parte humana dele, né? Como ele sente isso, né? É o final da história lá, ele lá diante do túmulo dos pais. Posso estar enganado, não lembro agora, mas a Diana aparece no final, né? Tem o final lá do Super-Homem com os pais, o Bruce no túmulo, mas a Diana nem pra chorar ela aparece. Vamos, no próximo bloco, nos aprofundar mais na minissérie Crise de Identidade. Que há? Quem lucra com esse lixo? Quem será? Vamos começar agora a falar, apesar da gente já ter falado um bocado sobre algumas passagens da série, vamos tentar nos aprofundar um pouco mais agora os aspectos dessa minissérie. Marlo, fala aí um pouquinho sobre o começo da saga, a ambientação, aquilo que a gente estava falando do primeiro volume, primeiro número, né? Ter aquela narração do Homem Elástico, principalmente. O gibi começa ele numa campana, né? Ele tá ali tentando pegar algum objeto que tinha sido desviado e estava para ser vendido num beco lá, tá ele junto com a Águia Flamejante. Eles estão lá e estão conversando. O que você pode falar desse comecinho da saga? É um começo contemplativo, digamos assim, nas primeiras 3-4 páginas, em que o Homem Elástico e a Águia Flamejante estão fazendo tocaia para uma dupla de ladrões, né? Eles vão realizar um negócio aparentemente grande. Enquanto eles estão esperando, já entra essa pegada bem que aproxima bastante o herói do leitor, né? O Homem Elástico conversando sobre como a missão deles, né, interfere na vida familiar, o risco que eles põem as pessoas que ele gosta e até eles próprios também. E em paralelo, começam a aparecer flashes do cotidiano de outros super-heróis, né? A gente vê o Superman com os pais terrestres. Tem uma cena, assim, um diálogo fantástico em que a Martha Kent fala com o Superman que, assim, ela queria pagar a assinatura do Planeta Diário e ele tava mandando de cortesia. Aí ela insistindo em pagar e fala assim, eu aposto que o Batman não faz isso com os pais dele. Aí, assim, a expressão do Superman, assim, de quem tá pensando justamente o que os leitores estão pensando naquele momento, né? Pô, o Batman não tem pais mais, tá? Aí tem também o Noturno visitando o túmulo dos pais deles, né? Os Graytons, Oliver Queen e Conan Hawk são os arqueiros verdes, pai e filho, treinando boxe, e aí de repente começa a tocar um sinal de emergência. O Homem Elástico e a Águia Flamejante recebem um sinal justamente em que no momento em que a venda que eles estavam vigiando toma um rumo inesperado. O Raio, que é um vilão teleportador, parece como sendo o comprador, mas acaba sendo baleado pelos ladrões que estavam lá com a carga. Com os tiros, a carga é exposta e a gente fica sabendo que é um tecnotraje de Lex Luthor. Só que aí, pro Homem Elástico, aquilo já não tem mais importância nenhuma. Ele percebe que o sinal de emergência está vindo da casa dele e que é a Sue Dibny que está em perigo, né? A esposa dele que está em perigo. Ela estava preparando a surpresa para ele e ele se esforça muito para chegar em tempo lá, mas quando ele chega, já é tarde demais, ela está morta, com grande parte de seu corpo queimado. Um começo, assim, devastador realmente. Fica ainda mais devastador quando aparece embaixo do quadro, que é aquele que a gente já falou, dele tentando se manter íntegro, mas se desfazendo com o corpo da Sue na mão, a caixinha com o exame de gravidez dando positivo, né? Que eu não achei que tenha sido algo simplesmente feito para chocar, mas mostrou que ela tinha sido assassinada e foram dois assassinatos ali, né? Ela e o filho que... E outra, ela estava gerando. Era o único mistério de verdade, porque os outros todos, né, os presentes que ela tinha comprado, o mistério que ela tinha inventado, isso ele já vinha descobrindo antes, mas a gravidez era a única surpresa de verdade que ela tinha. Eu acho que aí já dá o tom do que ia ser a série em si, né? Ô Yuri, você considera essa uma saga estritamente da DC ou uma história da Marvel na DC? Eu, particularmente, eu acho que ela tem toda a estrutura de uma história da DC, cara. Apesar da Marvel ela ter, nos anos 60 e posteriores, sempre feito histórias, assim, com um certo quê, mais pé no chão, ou pelo menos pé no chão não, mas, assim, os heróis inseridos num contexto mais real. No entanto, eu acho que, assim, a estrutura da crise de identidade é toda da DC. Principalmente pelo potencial dela de tentar fazer uma desconstrução do personagem do herói. Se você parar para pensar, a partir dos anos 80, você vai ter na história da DC uma série de HQs que tinham como, pelo menos, uma das ênfases, das características, era justamente desconstruir essa imagem do herói. Você desconstrói o herói de toda a sua estrutura, de toda a sua personalidade, né? Você começa a refletir sobre esses personagens dentro de um contexto mais real. Fica essa fronteira entre o imaginário e a realidade. Quando você olha para a crise de identidade, eu nunca parei para ler uma história em que você, se de repente todas as identidades dele tivessem sido, no caso a identidade secreta, tivesse sido revelada para os vilões, é claro que os coadjuvantes seriam os primeiros a serem assassinados ou serem pegos. Então, você começa a trabalhar. Se você vai pegar um coadjuvante de um personagem, de um herói daquele, e matar, você vai levar aquele personagem a um extremo. Ou pelo menos a pensar ultrapassar uma fronteira, uma linha que normalmente em uma estrutura de história de super-herói você não vê. Apesar da Marvel ela ter sido inovadora nos anos 60 e 70, no entanto eu acho que a história da crise de identidade ela caracteriza justamente por ser uma história típica da DC Comics. Apesar de ser uma história que pega e que reflete personagens do segundo escalão. Mas é como o Clériston tinha colocado, assim. Não foi Clériston, foi Reginaldo tinha colocado. Quando os personagens estão conversando após o velório, e eles dizem assim, não, vamos falar baixo, ou vamos ter cuidado, porque ele também pode ouvir. Não, ele pode ouvir tudo. Mas, quer dizer, até os grandes, eles dizem, nessa história, é desconstruído, né? Você coloca um peso, né, em Superman que eu nunca tinha visto, assim. Ele pode ouvir tudo. Então, se ele pode ouvir tudo, ele meio que faz escolhas em suas ações. Então, ele sabia do que os caras iam fazer, tá entendendo? Mas Yuri, eu discordo, cara. Eu acho que crise de identidade, assim, é algo assim fora da curva, dentro da retrospectiva. Tu acha, bicho? DC, cara. Porque acho... você pega Piada Mortal, você tem... Quantas histórias? Tem Asilo Arkham. Também é fora da curva. São exceções. Eu vou falar a frase agora. Concordo com o Luiz. Você vê exemplos pontuais, cara. Você citou agora Asilo Arkham, você citou agora Piada Mortal. Esquadrão Suicida, apesar de ser, eu acho, extremamente subestimado, mas era uma série. Que Esquadrão Suicida você tá falando? Você tá falando dos anos 80. Não, o de John Strand, quer dizer, você pega ali, é um quadrinho que foge a regra, pô. Claro, foge a regra porque é um quadrinho Z-Side, então, velho. Então, bicho, até da própria Marvel. Foi isso aí, velho. Até acho que a Marvel não tinha feito um quadrinho do patamar de um negócio tão irreverente como o Esquadrão Suicida de John Strange, cara. Apesar que eu posso até estar... Cara, eu não sou Marvete não, bicho, mas se a gente for olhar pra Marvel, os Vingadores, a gente tem lá, sei lá, acho que anos 70, anos 80 lá, você tá vendo o Homem-Formiga e a Vespa lá, aquela questão conjugal deles, com espancamento. Tem até o Mark Miller trabalhou melhor isso em Supremes. Olhar pra o Homem-Aranha, tem aquela mortinha de Wolf. Tem sempre alguma coisa mais pautada na realidade. Se eu for pegar cada personagem da Marvel, você encontra alguma reminiscência nesse sentido. A DC não, cara. Eu acho isso, crise de identidade, um ponto fora da curva, sim, cara. No nível pessoal, uma das maiores raivas que eu tenho no 952 foi justamente por jogar essa série no lixo, cara. E agora eles voltaram com isso, né? Porque teve aquela saga The Bottom, a crise de identidade foi citada nesse The Bottom. Ela aparece lá na viagem temporal lá do Flash. Talvez ela, alguma hora ela volte, sabe? Mas ela foi citada já. Mas, cara, eu discordo completamente. Inclusive, o Brett Meltzer, se você ver direitinho, as narrativas dos narradores, como o Ralph, como o Wally, eles só se referem uns aos outros pelos primeiros nomes, assim, Wally, Bruce, Clark, você não vê em momento algum eles se referindo como Superman, assim. Quer dizer, crise de identidade é uma história que leva tudo pro nível pessoal. Se você for ver a Liga da Justiça de Grant Morrison, só são aventuras fantasiosas, aventuras assim, cósmicas, assim, mas de aventura mesmo, assim, cara. E você, isso aqui não, crise de identidade, como eu disse, é tudo levado pro nível pessoal. Mas nesse ponto, eu entendo essa coisa da história pé no chão da Marvel. Mas eu acho que essa característica de fazer histórias em que você desconstrói o personagem, eu acho que isso é uma característica mais da DC, cara. Principalmente dos anos 80 pra cá. Eu não vejo, assim, pelo menos na Marvel, uma revista em quadrinho onde você pega um personagem e desconstrói ele por completo, assim. E, tipo, numa perspectiva bem pós-moderna mesmo, desconstrução total, assim. E eu acho que dessa fronteira entre você não conseguir traçar um paralelo entre o vilão e o herói, eu acho que isso é coisa da DC, cara. É nesse ponto. Em termos de inserir o personagem entre fronteira entre realidade e fantasia, isso pode realmente ser uma característica realmente da Marvel. Mas no conceito da desconstrução, assim, isso é uma característica que vai surgir já a partir dos anos 80, principalmente com a vida daqueles artistas ingleses lá, no caso Alan Moore, Grant Morrison, o Neil Gaiman, etc, etc. Sim, mas isso é exceção, Yuri. Eu acho que, por exemplo, crise de identidade, ele é tão influente, se você pensar direitinho, cerca de poucos anos depois apareceu o Illuminati. E o que é Illuminati, cara? Illuminati basicamente é o que acontece aqui, né? Esses personagens que fazem esse ardil contra o Bruce, fazem a lavagem cerebral no Dr. Luz. Isso é um Illuminati DC. Você acha que o Benz não leu essa história? Eu acho que, como eu disse, acho que crise de identidade é um ponto fora da curva, assim. Eu acho que é uma exceção da exceção mesmo. A provocação aí dessa pergunta, cara, é exatamente isso, assim. Quando você ouve a palavra crise na DC, você associa com uma mega saga, uma coisa... vai envolver vários personagens, alguma coisa cósmica, e essa saga não tem nada disso, né? Ela é uma questão importante dos heróis, de identidade, da própria mecânica de ser um herói no universo DC. Você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo como Super-Homem, mas você vai ter um ponto fraco que é a família, que é os familiares, que é o coração, né? E, então, quer dizer, nisso ela remete um pouco, assim, não que a Marvel faça mais isso, mas é uma coisa que eu tava pensando assim, por exemplo. Se você reparar, uma hora lá durante a série, Flash, que vai convidar o Wally pra jantar um dia, né? Que é uma coisa humana, você quer humanizar o personagem, você mostra ele comendo, você mostra ele numa interação, assim, numa mesa, comendo, assim, tal. E isso daí é difícil de você ver na DC, né? Tem aquelas... confraternização de ação de graças entre a Liga e a sociedade, tinha, né, antigamente. Mas na Marvel, eu tava lembrando, a gente tem isso em Pecado Original, A Noite da Carne. Tem isso em Supremos, que a gente também já conversou, quando o Tony Stark ele convida o Thor e o Capitão América para jantarem, né? Você vê que assim, é mais humano. O foco é um pouquinho diferente. Mas isso é um detalhe, assim, é uma provocação. Seria a mesma coisa que você dizer, por exemplo, Guerras Secretas agora do Hickman é uma crise na Marvel. Porque ela tem os elementos que você costuma ver mais na DC, né? Mas é só... É mais como provocação mesmo, né? A questão de identidade é porque ela mexe com os alicerces, tanto da DC como da Marvel. A DC sempre foi mais idealizada e a Marvel sempre teve assim, uma abordagem mais pé no chão. Daí vi o lance da desconstrução que o Yuri colocou mais cedo. Só que eu vou concordar com o Luiz de fato que crise de identidade é sim um ponto fora da curva, porque os temas que ela trata, a abordagem que é feita, é da DC. Quando você compara ela a Asylum Arkham, quando você compara ela a Batman 1, por exemplo, quando você compara ela até o Watchmen, que não faz parte do universo corrente, mas saiu pela DC... Ou faz, né? Ou faz, não sei, né? Ou faz, né? Ela dialoga bem com essas histórias, só que são exceções à regra. Então essa coisa assim, mais realista, por assim dizer, não é bem a palavra, mas vamos usar, isso é muito mais comum de fato na Marvel. Então quando você pega essa abordagem que é para aproximar das pessoas, aproximar do leitor, isso é muito do lado de lá. A DC foi um lance de inspirar as pessoas a serem melhores. Por isso você coloca os três grandes e os outros em um patamar tão alto. Que é para você querer chegar ali, você querer ser tão bom quanto o Super-Homem. Ser tão capaz de uma maravilha. Tem uma abordagem diferenciada que deixa de ver eles baixo para cima e a série desconstrói eles de maneira que você passa a vê-los de cima pra baixo. Isso é muito sério. Se você pensar direitinho, cara, o Brad Meltz colocou uma cena de estupro no satélite da Liga da Justiça, cara. No mundo real, cara, puta merda, eu acho que não haveria mais Liga da Justiça depois daquilo, pô. Quando relia essa saga há pouco tempo atrás, comprei a edição americana, porque você não consegue mais achar a edição encadernada brasileira. Quando acha, vale um rim ou até um pouquinho mais no Mercado Livre da vida. E aí, então eu comprei a edição encadernada americana, e quando eu tava lendo, eu notei, a minha memória era que a cena do estupro no satélite era um pouquinho mais explícita do que o que eu li. Só que eu até pensei que a DC pudesse ter retocado ou pudesse ter excluído algum quadro na republicação, mas não, o negócio é tão impactante que você enxerga coisa que não estava no quadrinho. Então você tem certeza que tinha uma coisa que não tinha sido desenhada, de tão impactante que essa cena é. E assim, apesar dela ser impactante, ela não tá ali só pra chocar. Ela faz parte da história, ela não é algo que... Não é aquela, tipo, aquelas splash pages que se coloca pra poder ter aquela coisa visual ou o gore, aquela coisa simplesmente pra poder chamar a atenção. Não, ela chama a atenção, ela é impactante, mas ela serve pra história também. Porque não é gratuito. Não está ali apenas para chocar, que de fato é chocante. Só que ela é tão bem construída, tanto pelo texto do Meltzer como pela arte do Morales, que percebe que muito pouco de fato na verdade é mostrado. A gente tem muita suposição, na verdade. Dá para entender o que aconteceu quando você percebe o detalhe, um detalhe que é o fato da calça da Sudiva estar rasgada, né? Que o Dr. Luz ele usa os poderes para derreter parte da calça e tal. Mas fora isso, nada mais é mostrado, porque não precisa, fica por conta do leitor. Aí cada um enxerga, lembra da cena, como achar melhor. Então só mostra o essencial. E é isso que torna impactante. A pior parte não é mostrada. E nem precisa. É verdade. Em relação aos elementos, ela pega uma história da Liga do Satélite, que apesar de ser muito lembrada com carinho pelos fãs da Liga, não são os personagens mais icônicos da DC que fazem parte da Liga da Justiça. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vocês acham que o Meltzer usou esses personagens mais de segundo escalão por uma decisão dele? Porque ele queria ter um pouco mais de liberdade para se trabalhar com eles, ou foi uma decisão que a empresa, que a DC passou para ele, você tem esses personagens aqui para você trabalhar. O que, que você acha, Regi? Você acha que ele usou esses personagens de segundo escalão de propósito, ou foi uma imposição editorial? Não, cara, eu acho que ele escolheu mesmo. A ideia da crise de identidade é essa mesmo, é trabalhar com esses personagens. E eu acho que todo o encanto dela tá nisso, tá na questão realmente de você reavaliar a identidade secreta, o que o herói, né? O herói é todo idealista, mas quando entra o fator humano, né, cara, a família, ele faz o que for para proteger a família, né? Por isso que ele abre até mão do reconhecimento público para usar uma máscara, né? Então, não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma boa fase do satélite da Liga. Saiu muito pouco aqui no Brasil, saiu acho que um pouquinho em Super Amigos, né? E ela é uma formação legal, cara. Uma superpowers antiga, acho que é a número 3, né? Que reúne parte do pessoal do satélite, que é bem legal, cara. Assim, era uma revista que eu guardei durante muito tempo, cara. Interessante que essa fase do satélite é considerada, parece que uma das fases mais icônicas da Liga da Justiça, né? É tanto que, não só icônica, como também na ideia de que é o primeiro momento em que há o total questionamento em torno dos heróis, assim. Porque antes, quando você pega aquela fase dos anos 60, né, que era da caverna, né, normalmente os heróis tinham quase que a mesma personalidade, você não tinha diferença. E a fase do satélite, que Brett Meltzer, por sinal, exalta muito, é um momento em que os autores e os desenhos começam a diversificar os heróis em termos de personalidade, né? Tipo assim, com Mulher Maravilha apresentada, né, pelo menos naquela fase, como realmente uma aristocrata, né? Já que ela faz parte de uma raça de guerreiras e milenares, no caso, né? Da época da Grécia Antiga. Então mostra ela todo com um pensamento mais bem fechado com relação aos outros e assim por diante. Essa fase do satélite, ela não só é exaltada pelo próprio escritor, mas é considerada como uma das fases mais icônicas mesmo da Liga da Justiça. O Brett Meltzer, ele evoca muito essa fase, né? Porque ele diz numa entrevista aqui que o primeiro quadrinho que ele leu na vida foi Liga da Justiça 150, que é a fase de satélite. Assim, você vê aquela página assim, Planeta Diário, troca-troca. Que é assim, quando os personagens trocam... E faz tipo aquela troca de identidade, né? Os heróis trocam de identidade com os vilões. Ele mostra os vilões tirando foto um do outro, assim, pra quando eles estão nas formas de heróis, pra saber a identidade secreta de cada um, sabe? Eu só lembro de outro autor fazendo algo do tipo, assim, esse resgate, assim, dando esse outro ponto de vista pra uma época mais inocente, com o Grant Morrison no primeiro run dele com o Batman. Quando ele pega o personagem, né, da década de 60 e legitima todos os quadrinhos da década de ouro, década de a era de prata. Ele pega um conceito, esse conceito aí dos vilões usarem o corpo dos heróis, né, meu? Que é um conceito assim, era de prata, assim, né? Um conceito até meio inocente, cara. É lúdico, né? E se você for parar nos dias de hoje, com a mentalidade de hoje, você vê que ele não é inocente, cara. É uma violência, assim, é uma pessoa, uma outra pessoa usando o seu corpo, cara. Então, é uma violência mesmo, assim, cara. Então, não é tão inocente, assim, né? Ele conseguiu tirar um verniz, né, vamos dizer assim, ele baixou o satélite dali um pouquinho mais próximo da Terra. Isso daí, assim, foi um feito mesmo, assim, é incomparável, é muito legal mesmo de ler, e você vê que ele fez isso sem também diminuir os heróis, porque eles continuam a ser heróicos, né? As decisões são questionáveis, mas o que motiva elas, né, o gatilho é muito forte, né, cara? A escolha do Dr. Luz, né, é impressionante, porque ele é um personagem antipático, cara. Ele é um bucha esquisito, uniforme esquisito, aparência esquisita, né, meu? Ele é esquisito. Cara, é. Pois é, e ele aparece, bicho, nas primeiras histórias dos Novos Titãs, né, do Marv Wolfman, e assim, ele é babacão mesmo, né, se eu não me engano ele era o líder da formação original daquele quinteto fatal, né, na história de Crise de Tarde é citado, assim, cara, mas ele era tão babaca, o Brett Meltzer, ele faz, de certa forma, ele faz um retcon, e diz, ó, ele ficou babaca por causa dessa lobotomia que ele sofreu, mas ele era um cara ameaçador, né, o cara, né. A respeito, assim, da formação ser de segundo escalão, eu não sei se isso é reflexo, assim, da boa fase em que vinham certos personagens, como por exemplo o Arqueiro Verde vinha do Espírito da Flecha, depois do A Busca do Brad Meltzer, tal coisa. O Gavião Negro vinha muito bem na série Story, na Sociedade da Justiça. Sinceramente, eu não penso neles como personagens de segundo escalão. Eu acho que essa impressão se deve ao bom momento em que eles estavam naquela época. Outros personagens marcantes nessa série são os vilões. E eu acho que o principal destaque é o Exterminador. Vocês acham que o Exterminador nessa história é aquilo mesmo? Ou o Brett Meltzer deu uma exagerada nele, Luigi? É aquilo e muito mais, cara. Quem lia Novos Titãs ali no Marvel Wolfman, inclusive a gente gravou um podcast, Caça aos Titãs, que o Slade, cara, é muito bom. Mas só que ele, realmente, eu acho que a época que o Presidente foi lançado, lá em 2004, ele tava passando um pouco um ostracismo, assim. Ele não era esse Exterminador que tá hoje bombando nos games do Batman, esse série Arkham. Não é o que apareceu em Arrow, que provavelmente será um dos vilões do próximo filme do Batman. Mas, assim, a forma que o Meltzer trabalhou ele aqui, cara, deu uma valorizada imensa, assim. Ele é contratado aqui pelo Dr. Luz pra defender ele, que ele sabe que a Liga da Justiça tá no seu encalço, porque ele é o suspeito número um da morte de Sue. E, cara, a forma com que ele vai validando com cada membro da Liga, porra, é sensacional. Eu vi ele fazendo algo do tipo no princípio daquela saga, Caos Total. Vence todos os heróis, assim, o Hal, o Aquaman, o Flash, o Wally, sabe? Ele dá conta desses personagens, cara. Mas o que o Meltzer faz aqui é brincadeira, cara. Como ele vai vencendo cada personagem, sabe? E a narrativa do Wally, sabe? Ele pega, ele vê o Electron, ele, na forma subatômica, o cara, ele intercepta o Electron com uma canetazinha de laser, cara. É discutível a forma que ele vence o Kyle, né? Ele quebra quatro dedos na mão do Kyle, né? E vence a vontade dele. Mas, cara, é muito bom. E velho, o Zatanna também, né, cara? Que ele detona a Zatanna. Sim, Zatanna, ele dá um soco no estômago dela e faz ela vomitar, né? Pra ela não poder falar, né? É aquela coisa, ele consegue derrotar sozinho a Liga da Justiça e de uma maneira que você, que eu, pelo menos eu, não achei forçado. Eu achei até bastante incrível ele. A maneira que ele derrota o Wally, ele fala assim: ah, você só mudou o uniforme, eu já lhe conheço de outros carnavais, você é muito previsível. E realmente, ele cansou de lutar contra o Wally nos Titãs, né? E é o mesmo personagem, ele sabe disso. Agora, eu acho que apesar da participação dele ter sido até pequena, porque eu acho que depois disso ele não aparece mais na história, ou se aparece, aparece muito pouco. Cara, depois dessa história, porque assim, o combate termina com o Wally enfiando uma flecha no olho cego dele, né? No tapa-olho, né? Isso aí ele leva pro pessoal, aí pronto, ele perde as estribeiras. Ele tava sendo, nessa luta, ele tá sendo bem cirúrgico, né? Depois, acho que foi no round do Jedwinic. Ele vira um inimigo, assim, do Arqueiro Verde, né? Ele tem várias histórias nesse sentido. Inclusive, depois foi passar até nessa série Arrow, né? Que, por sinal, é a melhor temporada do Arrow. Essa segunda temporada com o Exterminador é muito bom. Quem viveu ele foi o Manu Bennett, que era aquele Crixus do Spartacus, né? Daquela série recente. Outro vilão que aparece bastante, que eu acho que foi quando deram um uso legal pra ele, foi o Calculador, né? Que ele se tornou o oráculo dos vilões, né? Até conta na história, eu não sei se ele começou a ser utilizado dessa forma aí, ou se ele já tinha sido retratado dessa forma, mas na história ele fala que ouviu falar do mito da oráculo, que seria quem passava as informações pros heróis. Então ele teve a ideia de fazer a mesma coisa, mas para os vilões, e cobrando por isso, né? Eu achei que foi também muito bem desenvolvido e foi o que passou durante a série toda, né? Talvez o vilão, até depois do Dr. Luz, seja o vilão mais recorrente na série. Recorrente sim, né, Marcos? Mas quem teve uma participação marcante também, cara, foi o Boomerang, né, meu? É muito legal ele, cara, porque também é o vilão que é humanizado, né? Ele até tem um fim trágico, né, meu? Porque ele é usado, cara. Pô, achei muito legal a participação do Boomerang. Cara, e é na quinta edição, né? O nome da história é Dia dos Pais, cara, que é um paralelo com o Jack Drake, o pai do Tim Drake, e o Boomerang se conectando com o filho dele, né? Que ele injetou quando era criança, né? Que, por sinal, a mãe é a patinadora dourada, é a irmã do Capitão Frio. Segundo o Boomerang, o filho pergunta. Ele, não, minha mãe não é patinadora não, né? Ele fala não. Aí depois foi revelado que ela mesmo como é que foi isso? Aí, cara, você me pegou. Achei que era. Não, porque justamente na série mostra um jornal, um tabloide, né? Que tem umas manchetes que, inclusive, do Adam Strange, tudo mais, é bem bacana isso. E fala que ele teria tido, né? O filho seria do Boomerang e da Patinadora Dourada. Só que quando ele manifesta sobre velocidade, ele pergunta, pô, minha mãe não é ela não, né? Ele responde não. Mas também não fala quem é a mãe dele, de fato. Se eu não me engano, isso depois é revelado, mas não lembro. Não lembro quem é. Boomerang, inclusive, eu acho que mais do que humanizado, Boomerang é decadente da maneira como ele aparece. Você vê que chega a ser até engraçado. Você vê todos os outros vilões, assim, todo mundo aí em forma, musculoso e tal, aquela coisa toda. E você vê o bicho lá, gordo, careca e vendendo drogas na Fortaleza dos Vilões, naquela que aparece no final número 2, quando chega o Dr. Luiz. É tipo fim de carreira mesmo, né? É, concordo, sim. Ele tá decadente mesmo, é boa definição mesmo. É, porque ele fica mais humano. É mais uma sacada da humanização que o Meltzer faz com os personagens de pequeno escalão, que o Boomerang, convenhamos, não é nenhum grande vilão, né? Aí pega isso e em poucas aparições chave, você não só gosta do cara, você sente o que acontece com ele depois, e percebe pequenos detalhes. Você vê que ele vai pra missão, pra matar o Jack Drake, nem pra colocar o uniforme completo. Ele bota só a blusa, o cinto com os bumerangues e deu. Mais nada. Nem aquele capinho que o bicho usava, aquele cap, nem aquilo ali. E um dos recursos até que o Brett Meltzer utiliza pra poder humanizar o personagem e deixar e você se importar com o que acontece com ele, e isso eu tô falando, na verdade, de se importar com o pessoal mais novo que não conhecia ele na época do Esquadrão Suicida do John Strander, que talvez esse pessoal já se importaria com o personagem desde o início. Mas um recurso que o Brett Meltzer usou foi justamente a introdução do filho dele, né? Ele acaba descobrindo através do calculador onde tá o filho que ele tinha abandonado e tal, e ele fica naquela, ele tá ali sempre porta da casa do filho, querendo, sem coragem de se revelar e de conversar. É até o próprio filho, que é o Owen, né? Ele chega até o pai e fala: não, você tá aqui, você é meu pai, né? E começam a conversar e você vê que eles começam a desenvolver uma relação, mas não dá nem tempo dessa relação ser desenvolvida direito e ele já morre, né? Já matam o personagem e ele, como o Regi falou, ele é usado. Tanto é que mais na frente é falar: não, quero uma pessoa que seja descartada. Que era um bucha. E o calculador fala: não, eu tenho a pessoa perfeita pra isso. E coloca o Boomerang no meio do esquema, né? Essa série ela é até bastante sangrenta, né? Tem várias mortes durante toda a série. Vocês acham que essas mortes elas são relevantes pra história? Foi feita só pra chocar? Tem até uma que eu realmente não lembrava e só quando eu reli que eu lembrei que aconteceu e que não teve nem muita consequência, quer dizer, até teve, mas foi criado um outro personagem no lugar, nuclear, que foi justamente, né? O nuclear. Eu não lembrava que ele tinha morrido nessa não. série. Eu também não, cara. O que vocês acham das mortes dessa série? Rapaz, eu posso falar um negócio? Não, eu achei interessante, agora eu queria citar uma fala de Alex Roy, sabe? Alex Roy, na época que Crise de Identidade foi lançada e tudo, ele falava assim: uma minissérie bastante interessante, uma proposta legal, só que a DC, ele, segundo Alex Roy, não sabia ir além daquilo, assim. Muitas vezes você coloca uma história legal, mas a DC não sabia usar aquilo para aprofundar diversas questões. Aí, só que ele dá uma alfinetada dizendo assim: bom, mas os personagens que ele que Brett Meltzer matou na história, elas não iam causar consequência nenhuma. Vamos supor, o que é que adianta você matar a mulher do Homem Elástico? Pô, se você quer ter coragem, mate Lois Lane, aí o impacto seria maior. Eu não sei se aquilo ali foi assim, eu não sei se ao mesmo tempo eu concordo com a ideia dele ou ao mesmo tempo eu discordo. Eu acho que o problema não são os personagens que Brett Meltzer matou ali. Eu acho que o problema foi a DC ela não dar uma consequência aprofundada essas histórias. Porque a gente vai ver depois Crise de Identidade, em 52, quando a gente for comentar aqui, mas você vai perceber que a DC ela meio que começa a entrar naquele processo editorial do conservadorismo que ela tem mesmo, e no caso de não ir além, sabe? Não aprofundar essas discussões e não usar isso para criar histórias bem interessantes com os personagens, né? Eu consigo ver essas mortes, assim, dentro dessa série, cara. Eu acho que dentro da série elas tiveram seu peso, cara. Acho que a morte de Sui teve seu peso. Eu acho que a morte de Jack Drake teve um peso que, inclusive, repercutiu nas próprias histórias do Batman. Eu acho que... Foi pesada pra caramba, isso aquela de Twin Drake. Pois é, né? Cara. Eu acho que é o ponto alto da série, na minha opinião. Minha opinião. A morte de Soul Dibny, na verdade, assim, foi o estopim do desmanche total da Liga Internacional, pô. Foi muito triste o que aconteceu a partir daí. O Homem Elástico morreu, o Besouro Azul morreu, a Jax perdeu importância, né? O Catador de Marte foi perdendo importância gradualmente. A morte dela, pra mim, foi triste nesse aspecto. Assim, foi a primeira de uma série que eliminou um período muito legal da história da DC. O problema com as mortes... Eu vou discordar do Alex Ross, não que ele se importe, né? Mas assim, é muito fácil dizer, você tem que ter coragem, você mata a Lois Lane. Primeiro, a DC vai deixar você matar a Lois Lane? Primeira coisa que tem que pensar. Então, como o Luiz colocou, o negócio não é matar a personagem, mas é trabalhar isso de tal maneira. Foi tão bem feito que a morte do Sudivre é mais impactante até que a morte nuclear, que é um personagem que tá aí há anos, que deve ter sua base de fãs, por menor que seja, e, no entanto, você fica naquela, cara, o nuclear morreu. Pô, beleza, o nuclear morreu, mas fora isso, mais nada. É completamente diferente da morte do Sudivre, da morte do próprio Merang, da Jack Drake. Então, o negócio não é matar por matar, é como foi feito. Contei o que aquilo ali acrescenta à série. Isso é morto, é triste pra caramba, Pedro. Ladrão das Sombras pega lá a espada do Sir Justin e acaba trespassando o nuclear e ele sente que ele vai explodir, mas beleza, realmente é bastante tocante o jeito que o Brett Meltzer escreve, só que é o que eu falei, eu não lembrava que ele tinha morrido nessa série. É algo que é ali naquela história, você fica tenso e fica triste com o que acontece, mas não foi algo marcante que me fizesse. Eu lembrava que a Sue Dibny tinha morrido nessa série, eu lembrava que o Jack Drake, que o Boomerang tinham morrido nessa série, mas eu não fazia ideia que o Nuclear tinha morrido nessa série. Cara, Nuclear é muito bucha, velho. Eu acho que a melhor sequência que eu vi do Nuclear foi naquela Liga da Justiça do Joe Kelly, quando a indiazinha, a esposa daquele corvo Manitou, fica dando em cima dele, cara. Aquela cena era foda. Cara, a melhor passagem que eu vi do Nuclear foi isso, velho. Já foi tarde. Rapaz, eu acho que a discussão que Alex Ross colocou não foi nem para alfinetar Brett Meltzer, sabe? Mas eu acho que para alfinetar a própria DC. Eles não têm uma coragem de fazer uma mudança mais radical, sabe? Eles não têm coragem de mexer com pilares. Por isso que eu acho que ele citou a questão da morte de Lois, né? Alex Ross falar isso, mas você pega lá seu encadernado em capa dura de justiça. Eu acho que eu já falei isso, eu acho que foi no podcast da Mulher Maravilha. Aquele final de justiça. Cara, aquilo é um dos finais mais... A série eu acho magnífico, acho sensacional. Mas o final, aquela covardia que ele tem com a Mulher Maravilha, que ela podia ter morrido ali, sabe? Já que era uma série, assim, não canônica. Cara, eu acho interessante isso. Ele chamar os outros de covarde, mas ele não tem culhão pra fazer o que ele tem que fazer quando ele vai fazer alguma série, né? Rapaz, eu acho que o único que tem culhão mesmo é a figura do barbudo Alan Moore mesmo, velho. Que pra alejar, no caso, Barbara Gordon lá em Piada Mortal, velho, que eu acho que os outros... Mas eu vou dizer um negócio, esse Brett Meltzer, ele foi um cara corajoso, assim, porque ele sabia que ele não poderia pegar um personagem coadjuvante de importância, mas pegou personagens coadjuvantes que muitas vezes são considerados como segundo escalão, mas soube trabalhar aquilo e dar consequência àquilo, sabe? Que aquelas mortes tivessem um impacto profundo, como até tu citasse, né? A questão da morte do pai de Tim Drake. Aquilo foi foda, assim. E realmente gerou consequências muito, muito impactantes nas HQs de Batman, né? Por isso mesmo que ficou bom, né? Foi achar, eu não lembrava, sinceramente, eu tinha uns 3 anos quando tinha relido essa minissérie, mas ele não lembrava que ele tinha feito essa chacina toda, né? De matar tanta gente em 7 edições. Mas ficou muito mais forte para a história e muito mais impactante para o que veio depois da DC, ter sido desfeito, do que se ele tivesse pego e tivesse só matado, sei lá, o Ollie ou o Caio, por exemplo, sabe? Pegasse um membro ali da liga mesmo e matasse o cara e o mistério fosse aquilo. Eu acho que como por ser menor, ele teve esse poder de pegar mais gente, né? 3, 4 ali, e dar fim a eles. Dentro disso, criar um impacto muito maior do que seria se ele matasse só o Caio, por exemplo. Porque se ele matasse só o Caio, o que é que o Tim Drake ia fazer diferença? por exemplo, sabe? Então ele foi pegando, foi envolvendo os núcleos de uma forma que mais gente fosse, sentisse essas perdas. E você falou bem, velho. É, essa série é sobre perdas, né, cara? Porque tem umas passagens lá que ele, cara, ele ilustra bem a perda do John Jones, a morte dele, do filho dele, a perda do Aquaman, do filho dele, a perda de Iris Allen, que em caso aqui é contextualizado, que no momento que eles decidem fazer a lobotomia no Batman, o Dr. Luz, tinha se passado 6 meses que Iris tinha morrido. Também a Zatanna tinha perdido a mãe, sabe? É uma série sobre o medo de perder alguém. Tem um diálogo sensacional, acho que até o Reginaldo reproduziu no WhatsApp, do Clark dizendo que, cara, ele podia ser a prova de balas, mas ele não era a prova de luto. Cara, é sensacional isso, cara. É uma série sobre perdas. Crise de identidade é uma crise de identidade dentro da estrutura da Liga da Justiça, né? Crise de identidade dos heróis. É, isso fica tão latente que, assim, posso estar enganado, mas aqui de cabeça, os únicos ali que... Não, acho que o único que não perdeu alguém ali naquele momento foi o próprio Clark, né? Porque o Batman já tinha perdido os pais, o Tim perde o pai, o Caio tinha perdido a namorada tempos antes, o Ollie perdeu o Barry, de certa forma. O Ollie já tinha perdido ele mesmo, né? John e o Aquaman tinham perdido os filhos. Então, a morte de Anna, né, chorando no túmulo da mãe. Então, todos eles perderam um parente muito próximo. Então, é essa o laço final que ele cria, né, da família. Tanto é que é a cena final da série, né? É o Ralph indo dormir, conversando com a esposa sem ela estar ali, né? Esse sentimento de família, esse assentamento que tem a DC, é daí que vem a diferença de não ser uma série da Marvel, né? Porque é assentada na família, nessa família... tanto convive dentro da DC, que como esses coadjuvantes estão tão fortes no imaginário dos leitores, que de certa forma, mesmo sendo todos extores, você de alguma forma você sentiu, tirando o nuclear, porque realmente a cena nuclear foi mal feita, né? Foi jogado dali. Se você tirar aquilo dali da leitura, não faz a menor diferença. Mas todas as outras foram criadas de uma forma que você se importa, mesmo sabendo de toda essa discussão que fizemos sobre ser personagem de segundo escalão. Bom, e a parte da revelação do assassino? Vocês acham que ficou condizente com a história? Foi satisfatória? Você descobriu quem era antes, Marlon? Eu, pessoalmente, evitei spoilers na internet na época, né? E não consegui chegar à identidade do assassino. Eu acho que todo mundo termina a edição 6 pensando que seria o Ray Palmer, né? O Electro. Estão finalmente chamando de Átomo. Electro. Hoje vou chamar Electro até o fim. Pois é. Fazer da ex-esposa dele, a Jean Lauren, que era uma coadjuvante esquecida, sinceramente, eu até essa série eu não me lembro de ter visto ela em revista nenhuma, né? Fazer dela assim a grande assassina da trama foi benéfica para o mistério, né? E trouxe uma carga dramática para a história, de modo geral, e para a biografia do Electro em particular, muito grande, né? Eu acho que aquela cena em que ele deixa ela no asilo Arkham e sai e vai diminuindo. Assim, a minha esposa matou uma de nossas melhores amigas. Por mim, eu nunca me senti tão pequeno na vida. Até o texto vai diminuindo até sumir junto com ele. Assim. Cara, ele morrendo de vergonha, né, bicho? Cara, é muito triste aquilo, é muito bonito. É, porra, é muito foda. Não, e tem uma série que tava saindo nessa mesma época, que nós falamos no último programa, que é o Supremos, no caso do volume 2, que ele cria aquele mistério de saber quem é o traidor da equipe, né? Só que a forma como o Mark Millar, ele arquiteta a história, cada capítulo vai surgindo um novo suspeito, mas o suspeito tá muito jogado, né, na história. Ele não constrói aquilo passo a passo. A cada edição, ele aparece, olha, pode ser que seja esse daqui, ele explica os motivos. Aqui não, né? Essa é a diferença do cara ser um profissional desse ramo, né? Ele vai jogando, ele não vai jogando, ele vai construindo todo o mistério em cima desse personagem, que qualquer um ali podia ser o assassino, menos ela, porque ela tem uma participação, na verdade, fica como ficou bem feito na fala do Ajax, né? Ele fala que é o Electro, e o Batman, não é ele, é ela, porque a todo momento o diálogo dos dois, deles dois enquanto ex-casal, é ele tentando fazer alguma coisa para reconquistá-lo, e não o contrário. O contrário só aparece na revelação, né? Que ela tá fazendo aquilo tudo para reconquistá-lo, e você achar que era ele que tava atrás dela. É por isso que até o Ajax foi enganado, né? Ele que tem o poder de ler a mente de todo mundo, ele também se passa. Só que tem aquela passagem anterior, acho que na 4ª edição, do Ollie conversando com o Spectre, né? Com o Hal, e ele sabe quem é, mas não revela, que ele não pode revelar. E ele fala, ó, quando vocês pegarem, dá aquela... sabe? Capricha no castigo. E no final, o castigo pior foi pro Electro, né? Porque ela só foi pro Arca como louca, tava lá internada, tava dopada, né? O pessoal foi lá visitá-la, ela tava meio chapada. Mas quem mais sofreu foi ele, né? E fora o estrago que ela fez no círculo da Liga. Se eu falasse essa passagem da conversa do Hall com o Ollie, cara, achei sensacional essa parte aí, que ele, né, como você disse, na época ele era o Espectro, aí o Ollie. E aí, quando é que você vai voltar? Eu estou trabalhando nisso. Isso ficou legal, isso, né? E lendo hoje, depois que você soube tudo que passou, fica mais legal ainda, né? Mas é legal também ver o Caio e o Ollie, né, meu? Assim, eu acho legal ver eles também agindo assim. Gostava mais da DC nessa época, viu, meu? Pois é, ele, assim, essa passagem que você tá falando, de certa forma é os dois fazendo as pazes, né? Porque o Ollie ficou puto, né, nessa história, a busca. Que o Ollie, quando ele vai ele tá, essa busca, ele tá atrás dos artefatos que são valiosos a ele, que ele, quando ele, depois que ele volta na morte, né? Acho que parece que é o plantão da Liga da Justiça, parece que tá o Ollie, e também tá teve um que tava o Kyle, sabe? Ele enrola os dois, sabe? Aí os dois ficam de mal com ele. Eu espero que mais gente, além de mim, esteja ficando meio confusa, assim, quando vocês falam o Ollie, porque eu nunca sei se é o Ollie, o Oliver Queen. Eu ia falar isso agora, né? Eu também, eu tô achando que eu tô falando errado também. Pois é, teve uma hora que Dão tava falando aqui, eu sabia que era, assim, imaginei o Ollie West, né? Quem falou com o Espectro, com o Hal Jordan, foi o Ollie West. Não, é o... Não, é o Arqueiro. É o Arqueiro. Ah, é o Arqueiro. Então, tá. Só aparece nessa conversa. Mas já teve mais de um momento em que eu fiquei confuso com essa porra aí. Ouvinte, tem sete que... jagunços. Esse aí é o nosso revisor. Ele é pago pra ser chato mesmo. Tem que ir pelo contexto mesmo. Cara, e não é estranho também, cara, toda aquela equipe de investigação forense, cara, não achar nada, cena do crime, cara? Pô, é esquisito um pouco, né? É estranho, considerando que eles têm todo um aparato tecnológico, né? Tanto terrestre como alienígena. E da outra vez que vão lá, eles levam o homem-animal, levam e depois levam o super-homem. E ninguém descobre nada. É o Senhor Milagre, né, pô? Pois é. É um negócio que, olha, não tem como. Não tem como. Eu já li Crise de Identidade assim várias vezes, até tive que ler por causa do meu trabalho. E assim, eu saí caçando nas primeiras edições e tal. Não tem como o cara dizer, ler na edição 2 ou 3, ah, não, já sabia que era a Jean Loring. Não, não tem como. Não tem como. Que, inclusive, o Meltzer fala isso em uma entrevista, que, salvo engano, ela veio em uma das edições dos fascículos da primeira edição. Ele fala justamente isso. Ele comenta que os bons mistérios são aqueles que o culpado não aparece puxado do nada, né? Ele tem que estar sempre ali, aparecendo ou não. É o caso dela. Ela tá presente desde a primeira edição. Só que é tão de lado, é tão escondida, por assim dizer, que a gente não pensa que ela aparece pouco, mas ela tá presente sempre. Todas as edições, mesmo sendo participações pequenas. Clérison, eu acho que ela só é uma vilã, uma revelação convincente por causa do Rex Morales. Porque a forma como ele vai desenhar as expressões dela, quando ela começa a ter um aspecto mais doentio, assim, coisa de doido mesmo, assim, de serial killer mesmo, assim, cara. Ele ganha o leitor quando o Rex Morales começa a fazer essa metamorfose dela, sabe, cara? Essa transformação dela. Eu sou doentia mesmo. Isso fica muito evidente na maneira como o próprio Electron, ele é desenhado no final da edição 6. Porque como, acho que foi o Marlo que colocou, de acreditar que de fato é o Electron. E tu vê a maneira como o Rei Palma tá sorrindo. Cara, é um sorriso quase diabólico no final da edição 6, pô. Tudo aponta pra isso. A maneira como ele... A expressão corporal dele, a facial, tudo aponta pra ele ser o culpado. Então, realmente, é uma porrada. Quando tu abre a última edição, que ele junta dois e dois e, pô, tu não sabia disso, essa informação ficou divulgada ainda. E aí você descobre quem é, de fato, o assassino, que é um membro da família. Cara, é impactante demais, pô. É realmente, o Rex Morales nem se você superou. Eu lembro que na época no MBB tinha um usuário lá, o Canibal, que ele tinha uma teoria de que o Hoff e a Jean Loring estavam mancomunados juntos, né? Que eles eram amantes e que isso ia ser revelado no final. Eu sei que até hoje tem o memezinho lá no MBB de fulano e Beltrano, igual amantes. Só que era mais uma loucura da cabeça do canibal. O pessoal que frequenta o MBB conhece as teorias e o personagem que ele interpreta lá. Mas vamos para as consequências, né? Logo depois de crise de identidade, teve crise infinita e teve, logo depois de crise infinita, aquela mega saga ou aquela mega série 52. Cronologicamente foi depois de crise infinita, mas a temática dela mete muito mais a crise de identidade, inclusive os personagens que são abordados ali. Você também acha que o 52 é uma consequência direta de crise de identidade, Yuri? Concordo, bicho. Assim, tanto direto como indiretamente, né? Apesar que entre, no caso, crise de identidade até 52, no caso a série 52, você tem uma série de revistas, né? Tem uma série de minisséries, você teve um hiato, né? Mas, assim, indiretamente você pode citar diversas questões que foram colocadas em crise de identidade que terminaram desembocando na série em si, né? No caso, o Homem Elástico, ele aborda também a vida do Homem Elástico lá em 52, né? Eu acho que diretamente ela é tá muito mais ligada à crise infinita e à contagem regressiva para a crise infinita, se não me engano, do que com crise de identidade. Mas indiretamente, sim, eu acho que tem as questões que foram colocadas, ou pelo menos as consequências, né, da crise de identidade, terminam desembocando lá na frente em 52, né? Então eu posso dizer que sim, sim, diretamente e indiretamente também. Uma das consequências principais da crise de identidade é o que acontece com o Batman logo após, né? É, porque tem um projeto Omark, né? Porque ele sofre, como a gente disse ainda agora, ele sofre uma lobotomia porque ele não aceita que eles mudem a personalidade do Dr. Luiz. Porque Batman, cara, ele, o cara que preza mais a mente do que Batman não existe, né? E os princípios morais dele são inabaláveis, né? Esse vídeo que aconteceu com Bárbara, com Sarah Gordon, com Jason Todd, e, cara, ele nunca chegou às vias de fato com o Coringa, né? Esse mal-estar que se cria, se repercute muito nas histórias dele. Na época eu lembro que o título mensal estava sendo escrito pelo Jadwin Nick e estava correndo aquele arco do retorno do Jason Todd. Aí ele tem uma passagem que ele lida tanto com o Zatanna quanto com o Ollie, sabe? E ele já tá suspeitando com o que ocorreu, né? E isso fica sugerido, né? Nessa conversa que o Reginaldo falou do Wally com o Ollie, que no caso talvez o Superman saiba do que aconteceu, mas ignorou isso. E o Bruce talvez suspeite, né? Isso, porque ele vai ligando os pontos, vai ligando assim, vai vendo as rachaduras. E se você for ver direitinho, esse retcon, ele legitima várias passagens do Batman, né? Como a Torre de Babel, as contramedidas que ele fez contra todos os outros integrantes da Liga, como você falou agora, o Projeto Máquina, que ele criou o Irmão Olho. É uma tempestade de merda que acontece com o Batman nessa época, né? Eu lembro que também ele teve aquela fase dos Jogos de Guerra, que ele toma o controle da polícia de Gotham, assim, ele fica super controlador, sabe? Aquela coisa, ele não tá confiando em ninguém mesmo, sabe? E tanto ele cria até aquela coisa do Batmirim, né? Que o Grant Morrison depois vai... Que é tipo como se ele fizesse um backup, né? Do cérebro dele. Ele tá paranoico ao extremo, cara. É bem interessante isso. Eu acho que a semente tá aqui em crise de identidade, né? Ou pelo menos ele legitima esses fatos paralelos, né? Eu acho que na época da crise de consciência, né, que foi logo em seguida, faltou o Alan Heiberg e o Jeff Jones estava co-escrevendo também, não tô lembrado. Faltou, assim, alguém com o talento do Brad Meltzer mesmo, né, porque, assim... Concordo contigo, mano. Ali a gente tem, assim, coisas muito intensas, assim, brigas muito intensas acontecendo, assim, discussões muito sérias a respeito, assim, dos limites do heroísmo, né? Pô, faltou ali realmente, assim, um escritor um pouco melhor para trabalhar isso de uma forma mais bruta, talvez, assim. Ficou meio barraco gratuito, né? Digamos assim, faltou uma coisa mais... Faltou, assim, uma coisa mais visceral, eu acho. Eu também concordo, mas eu acho que depois que, no caso, o Brett Meltzer fez a história, a DC não soube colocar um escritor do mesmo patamar, pelo menos, para trabalhar justamente essas questões. Sabe? E uma delas, eu até me lembro que eu, na época quando foi publicado, eu cheguei até a conversar com o Luiz, que era sobre aquela parte da magia, que a DC chega ao ponto, o setor mágico da DC, né? Você, assim, Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore, teve tanto trabalho para fazer isso nos anos 80, montar todo aquele setor, né? E de repente aquilo foi destruído naquele período daquela crise de consciência, também de contagem regressiva, crise infinita, tudo aquilo ali foi colocado por água abaixo, né? Tem uma passagem sensacional lá, que é a hora em que o Gavião Negro e o Batman estão discutindo, e o Batman dá um soco no Gavião Negro pelos 10 minutos roubados da mente dele, né? E o Gavião Negro, assim, caído no chão ainda, segura a massa dele e fala assim: eu espero que tenha valido a pena, porque eu vou lhe dar 10 minutos que você nunca mais vai esquecer. Eu achei sensacional. Foda, muito bom aquilo. Bom, vamos encerrando esse segundo bloco e não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar das crises da DC. Sempre quis saber o que havia aqui. Sala de conferências particular, só para membros fundadores, certo? Um lugar onde estão livres para discutir seus segredos e mentiras. Começar esse terceiro bloco falando sobre as crises que a DC já teve, né? Quais foram as crises que vocês acharam, assim, mais interessantes e mais melhores, assim, de acompanhar, né? Quais foram as que vocês se empolgaram mais? Quais as que vocês acham que são as mais relevantes? O que que vocês acham? Relevante? Relevante eu acho que continua sendo a crise nas Infinitas Terras, né? Porque foi um jeito de arrumar uma bagunça que foi muito bem pensado e deu muito certo durante muito tempo. O que é que é relevante hoje em dia ainda? Eu acho que nenhuma, né? Hoje, para a indústria mesmo, acho que só tem a relevância mercadológica, né? Eles lançam os encadenados disso aí e vendem como pãozinho quente, né? Mas dizer que essas quatro histórias ainda são relevantes para o momento atual, acho que nenhuma. E outra coisa, eu acho que crise nas Infinitas Terras, ele poderia ainda ser relevante se a DC não fizesse tanta besteira, né? Não apagasse tanta cronologia, né? Assim, o tempo inteiro ela faz isso. Parece que de 15 em 15 anos, ou de 20 em 20 anos, ela reformula a cronologia dela, né? Então, assim, se ela não tivesse feito tanta besteira ao longo do tempo, a crise Infinitas Terras ainda seria relevante, né? É, a crise nas Infinitas Terras, ela é histórica, na verdade, né? Pela maneira como se desenrolou, como foi feito, e pela importância. Ela pode não ser mais relevante em termos de cronologia, em termos de continuidade, pode não ser relevante. O impacto que ela teve, que eu acho que eu posso, eu não sei se estou exagerando, mas assim, poucas vezes foi igualado, ela até hoje é histórica. Do meu gosto pessoal, eu fico justamente com crise de identidade. Mas eu acho que talvez a mais relevante talvez tenha sido crises nas Infinitas Terras. Tanto é que Crise Infinita e Crise Final, que eram, em tese, as sucessoras dela, não conseguem reproduzir o mesmo impacto. Apesar que isso se deve também por uma série de outros fatores. É um outro momento, é uma outra equipe criativa. Então, tudo isso também contribui. Eu continuo achando a Crise nas Infinitas Terras, assim, um exemplo mesmo de super saga, de quadrinho, de um modo geral, entendeu? Ainda é muito divertido de ler. Mas, em relação, assim, a... Puxa. Cara, eu não acho não, velho. Eu não tenho muita paciência pra reler, não. Eu já disse isso uma vez, o Reginaldo quase que me mata. Eu gosto mais daquela a história do universo DC em prosa do que Crise na Fim dos Terras. Você está errado. Sou meio chato. De novo, até entender. Não, cara. Crise foi um arco, né? Não dá pra comparar ela. Acho que aí a gente tinha que falar realmente, sim, de gosto pessoal mesmo. A Crise nas Infinitas Terras é inquestionável. Tanto é que você vê Guerras Secretas aí com Hitler, ela é comparada com Crise, né, meu? Crise é a referência, né? É uma coisa que não tinha sido feito antes. Eu arrisco a dizer que não foi superada ainda, cara. Crise nas Infinitas. das terras. E outra coisa, Reginaldo, eu acho que até... Eu acho que ela teria sido muito mais revolucionária. Eu tava vendo, eu lembro que na época, quando tava fazendo aí aniversário da crise das Infinitas Terras aí, e aí saiu uma matéria na Wizard, né? E ele dizendo assim... Aí tem umas entrevistas, tanto com o Mark Hoffman como com o George Pérez, né? Que a intenção deles não era, na verdade, apagar a cronologia pré-crise. Era tentar justamente criar uma cronologia única, né? Na verdade, assim, na história, a Terra 1, ela sobreviveria. Era a única que sobreviveria, né? Só que a DC bateu o pé e queria zerar toda, né? De todo jeito, né? Então, ela meio que manteria e construiria uma ideia de que o seguinte, alguns sobreviventes da Terra 2 passariam a morar na Terra 1 e dali seguiria o caminho, mais ou menos, assim, sabe? Então, não criaria aquela cronologia pré-crise e pós-crise, não. A ideia dela era justamente criar uma cronologia, era renovar a DC, mas sem apagar essas coisas, né? Ela teria sido um impacto bem grande. De faxina, velho, eu admiro, assim, a crise no Infinitas Terras, mas, assim, eu vendo com os olhos do leitor hoje, cara, eu admiro muito, assim, a existência do multiverso, sabe? Eu acho que essa mania, assim, da editorial de sempre ter tudo organizadozinho, sabe? Enfim, eu acho que precisava pra época, sabe? Mas, assim, eu olhando com os olhos de hoje, deixando, assim, a relevância... Cara, eu respeito muito o Crise no Infinitas Terras, tem meio cadernadozinho em capa dura aqui, gosto pra caramba, George Pérez matando a pau aqui, como sempre, mas assim, eu não consigo mais ler aquilo ali com aquele amor mais de antigamente, sabe? E fora, Luiz, que a intenção não era acabar com o multiverso todo, não. Segundo Mark Hoffman, era tipo um colapso parcial. Eu me lembro que, não sei se você lembra aquela história lá de Warren Ellis, do Planetary, acho que é aquela do Batman, né? Um colapso parcial do multiverso, quer dizer, ele não queria destruir o multiverso todo, sabe? Mas organizar... para depois retomar certas ideias, sabe? Eu acho que o Crise de Identidade, ele tem, além dessa questão que a gente falou, o impacto da morte dos coadjuvantes, do lance familiar, ele tem muito mais uma questão de representar, ainda que com atraso aí de uns, sei lá, de uns 20 anos, uma mudança de tom, né? Ele pega muito bem nas falas do Oliver Queen, essa mudança, né, que ele sempre fala, que aqueles tempos mais ingênuos, mais inocentes, acabaram, né? Assim, quando começa a se matar membros da família do pessoal da Liga, ele fala, ó, aquele tempo de ingenuidade, de, sei lá, do super-homem amarrar uma corrente do planeta e arrastar pelo ombro. Esse tipo de história mais ingênua acabou, só que acabou 20 anos atrás, né? Acabou com a crise, acabou com, e principalmente com o Ótimo, né? Então ele tem essa ligação com o Ótimo, né? De acabar com esse tempo de inocência, e agora as coisas são diferentes. Então, a relevância de Crise de Identidade está nesse viés saudosista que ela tem, né? Como fica bem claro nas escolhas que o Brad Matthews fez de personagens e nas falas, né? De ser um cara que era muito fã daquela DC dos anos 70, dos anos 80, que ele cresceu lendo. Então, ele pega tudo isso aí e diz, ó, isso aqui acabou, isso aqui não cabe mais, o momento agora é outro. Isso fica, só que, por outro lado, ele ainda tem uma certa resistência a isso, sobretudo numa coisa que já estava bem naquele momento que foi lançado, 2004, ainda era uma coisa muito devagar, mas que hoje está com muita força, que é também, de certa forma, um paralelo com o título. Que é a questão da identidade revelada, né? De todo o filme, começou ali com o Homem-Aranha, de qualquer cena que o Homem-Aranha aparece, tira a máscara por nada, né? Ele tá sempre sem máscara em todo momento. Então, o Homem de Ferro já foi assim logo de cara, todos os Homem-Aranhas no cinema, depois disso também, qualquer coisinha, tira a máscara, porque questão contratual de ator, enfim. Mas ele antecipou isso, né? Ele se prendeu muito nisso, ó, a importância que nós temos de manter nossa identidade em segredo, né? Tem uma razão disso existir. Então, isso é acho que pra mim é o principal legado dessa minissérie. Ó, cara, só pra cair no esquecimento aí nessa relação, é assim, Crise Infinita é esquecível, vamos lá. Crise de Identidade, é isso que dessa conversa que a gente teve. A crise original é a crise, não tem o que falar, mas a crise final, cara, do Grant Morrison, eu gostaria, sim, não dá, não vai acontecer, acho que nunca, tal, mas eu gostaria de que ela tivesse sido lançada como ela foi concebida, cara. Ela ia ser um negócio muito legal mesmo, sabe? Aquela ideia dela ser o final do universo DC, depois disso seria aquele, teria o reboot, né? Surgiria aí um novo universo, uma nova Terra. Eu gostaria de ter visto isso, cara. Seria bem legal mesmo, cara. Pena que não vingou. Mas, quem sabe, num próximo reboot, vão fazer as coisas da maneira certa, porque é o que mais está tendo hoje em dia, é reboot, né? Bom, mas vamos pro próximo bloco, que nós vamos com as indicações. Eu acredito em jogo limpo, em confiar na palavra das pessoas e dar a elas o benefício da dúvida. Na minha cidade, eu já enfrentei minha cota de vilões. Mas nunca tive que agir como eles para vencer uma briga. Eu sempre achei um outro modo. Bom, eu quero dizer com isso que eu gosto de ser um herói, um símbolo. E é por isso que eu vou sair da Liga da Justiça. Vocês não agem mais como heróis. Aqui com o bloco das indicações, eu vou começar com as minhas. Primeiro gibi que eu queria indicar é A Noite Mais Densa, do Geoff Johns, com os desenhos do Ivan Reis. É o clímax da passagem do Johns pelo título do Lanterna Verde, né? E, assim, ele já vinha construindo isso desde o Lanterna Verde Renascimento, com a introdução do espectro de cores, com todas aquelas tropas coloridas. E por que que se relaciona com a saga? No final, Noite Mais Densa, quando vai começar lá o Dia Mais Claro, o Boomerang e o Nuclear, eles são renascidos, né? Pra variar um pouquinho. Apesar dessa saga não ser a minha favorita da passagem do Jones pelo título, ela é muito divertida. A minha favorita ainda é a Guerra dos Anéis, né? A Sinestro Corps War, que a Panini já lançou. A Noite Mais Densa já foi anunciada pela Panini, então deve estar sendo lançada em breve. E a minha segunda indicação para manter numa história da Liga é Terra 2, do Grant Morrison, com desenhos do Frank Quitely, do amado do Regi, Frank Quitely. É a reintrodução do Sindicato do Crime, né? Aquela equipe de vilões que eram contrapartes dos heróis da Liga da Justiça. E assim, saiu primeiro aqui no Brasil numa Superman Premium e foi publicado recentemente na coleção de graphic novels da Eagle Moss. Então não é difícil de achar. É, uma tá para ser republicada, a outra deve tá fácil de achar, tanto no site da Eagle Moss como em algumas livrarias você consegue achar. E são duas histórias excelentes, vale muito a pena. Bom, agora vamos para as indicações do Luigi. Indicar o DC Especial número 1, que saiu aqui em março de 2004, Arqueiro Verde, A Busca. Eu acho, assim, eu tenho pra mim que isso é uma das melhores histórias de super-herói que eu já li. É um road movie do Oliver Queen, cara. Depois que ele volta da morte, né, daquela passagem que acabou de ser republicada pela Eagle Moss, do Espírito da Flecha. Eu acho a capa sensacional, cara. Ele, na frente do túmulo dele, assim, Oliver Queen sempre fez os inimigos certos, cara. E, porra, é foda. A revelação no final é fantástica. O road movie dele com o Roy Harper. De certa forma, o run do Brad Meltzer na Liga da Justiça de duas edições dá um encerramento a isso, né? É como se fosse a graduação do Roy Harper, né? Como Arqueiro Vermelho. É muito bom, é um quadrinho clássico. Dá pra encontrar, acho que ainda na estante virtual. E outro quadrinho também do Brad Meltzer que saiu aqui na Crise Final Especial número 2. Eu acho que eu indiquei isso no podcast da gente dos Novos Titãs, que é a história, primeira história, O Testamento de um Herói, Transformações, que é um acerto de contas do Exterminador com o Geo-Força, né? Cara, é um combate sensacional, cara. Se você viu o Exterminador rebocando toda a Liga da Justiça, você vai ver o Exterminador rebocando o Geoforça, e o final, cara, é sensacional, assim, tem consequências diretas pro personagem, o Exterminador. E é isso aqui, são essas minhas dicas. Ô Luigi, deixa eu te perguntar, cara, você acha a busca melhor do que Supremos? Melhor que Supremos? Isso. Cara, é, assim, a busca assim, é um tipo quadrinho mais clássico, né? Super-herói, que eu acho que não dá pra comparar desse jeito, sabe? Eu acho que você, se você colocar dentro do panteão desse, de histórias da DC, eu acho, cara, que é uma das melhores, assim. Não, é que você falou que era a melhor história de super-herói. Não, era uma das melhores, cara. Não. Não, de forma alguma. Mas é uma das melhores. O Miracleman, né, meu? Sim, sim. Mas assim, cara, eu gosto muito dessa tônica do road movie, sabe? Acho que o Yuri também é fanático por isso, eu já vi ele várias vezes falando. Mas, cara, é um road movie com um aprendiz dele, que, cara, é muito bacana, velho. Ele retomando, assim, a parceria dele com o Hall, sabe? Porque aquilo não é bom, mas assim, ele faz um filtro ali nessa história que fica bacana. Ele faz vários resgates, assim, do que eu gostava, sabe? Assim, ele não, a história é muito boa mesmo, cara, muito boa. Assim, a briga dele com o Solomon Grundy, o Roy tirando onda com o Arqueiro Verde, que ele, de certa forma, ele imita o Batman, com a Flecha Caverna, assim, cara, é uma homenagem ao personagem, e assim, ele mostra que ele tá velho, que ele tá atrás do legado dele, sabe? E aquela revelação no final, que, pô, spoiler, não sei se é spoiler, que ele sempre soube que o Sean, o Arqueiro Verde 2, era filho dele, sabe? Ele tinha foto dele, bebezinho. Cara, é sensacional, bicho. É sensacional aquilo ali. Cara, é o tipo de história. Pronto, eu falo aqui, eu tô me arrepiando e tô ereto aqui em pé. Rapaz, essa história é muito massa mesmo, Luiz. É muito bonita mesmo. Cara, é muito bonita. Assim, ele faz um tipo conceito, assim, que todo herói tem um cara que... Eu esqueci o termo. Parece, se eu não me engano, quem faz a introdução dessa história é o Greg Rucka. Ele retoma um conceito assim, de um cara que, pronto, você morreu, aí quem é o amigo que vai atrás dos filmes pornô, da toda porcaria que você tem, sabe? Para os seus familiares não encontrar, sabe? Aí ele elege esse cara para fazer isso, o Sombra, cara. Ele não era amigo dele, não era aliado, na verdade ele era um vilão, né? Cara, é muito bom, cara. Aí ele vai atrás desses itens que são valiosos pra ele. Cara, é muito bom. Inclusive, fora que um dos itens é até um anel do Lanterna Verde que ele tem, sabe? Só ele fazer referência à saga lá do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, né? No caso, que é a fase mais icônica dos dois, né? A fase clássica dos dois, né? E chato, só isso, né? Aí. Aqui é aquela coisa, você... Ele resgatou... É chato aquilo, é chato. É porque aquilo é uma leitura da época, né? Assim, da época. Mas, assim, ele faz um resgate bem interessante, né? Porque, assim, é uma coisa nostálgica, faz aquela nostalgia, mas renovando o personagem, sabe? Eu acho aquela série muito linda, né? Que ele mostra aquela caminhonete, né? Que eles utilizaram lá. Pô, bicho, aquilo é bonito demais, cara. E é bem interessante que ele fica puto, assim. Ele fica aporreando o Roy, né? E ele, pô, o Roy tá usando um óculos. Cara, tira isso, tira esse óculos, bota máscara, pô. Isso que ele valoriza muito dentro da crise de identidade, né? O uso da máscara, né? E assim, o Roy falando, coisa da Liga, sobre o legado dele. Aí o Ollie fala assim, não, até onde eu sei, quem deveria estar na Liga é você, não eu mais, sabe? Dãozinho, quais são as suas indicações de hoje? Bom, a minha indicação só tem uma, que é um filme argentino de 2009, O Segredo dos Seus Olhos, que tem até no Netflix, porque ele tem todos os elementos que nós falamos aqui, né? Tem o estupro, tem o assassinato, tem o mistério, tem a investigação, e tem também a questão mais não familiar, mas mais amorosa, né? É um filme muito bom. Acho que eu já vi isso umas 4, 5 vezes, mas por esses elementos que tá tão bem tratados na minissérie, também são discutidos no filme de uma outra forma, vamos dizer assim. E é isso. E as suas, Marlon? Eu vou indicar um quadrinho escrito pelo Brad Meltzer, em conjunto com o Geoff Johns, que é um crossover triplo entre a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça e a Legião dos Super-Heróis, a Saga do Relâmpago. Aqui no Brasil ela saiu em 3 edições da Liga da Justiça, 66, 67 e 68, e em 2 edições de Universo DC, edições 12 e 13. Elas saíram intercaladas. E é uma história que eu achei muito bonita, muito emocionante, que trata assim, da presença de vários integrantes da Legião dos Super-Heróis, que é um grupo de heróis do ano 3000 e lá, cacetada, né? Então aqui no presente... aparentemente, assim, além de buscar o Astro, né, que aqui na Sociedade da Justiça ele estava sendo chamado de Starman, parecem que querem cometer suicídio coletivo. Durante muito tempo a gente tem a impressão de que eles estão ali para cometer suicídio e que disso viria, eles iriam resgatar alguém que estaria chegando. O Relâmpago vai voltar. Dá muito a entender que seria o Relâmpago da Legião dos Super-Heróis, mas na verdade eles iam trazer o Wally West de volta, que estava perdido na força de aceleração. E quando o Wally aparece, assim, a culminação da criação do clima todo, assim, a tempestade gigante, tá? E depois os raios atingindo as varinhas deles lá, rapaz, é uma construção muito bonita, é um crescendo emocional muito grande, muito, muito foda, muito bonito mesmo. Boa lembrança mesmo, cara, essa série é legal, essa cena icônica aí das varinhas remete a uma história clássica da Legião, né? Então, quer dizer, é bem legal mesmo, cara, é um universo DC bacana que existiu há pouco tempo atrás, né, cara? É coisa de 10 anos e você vê como ele se modificou, né, meu? É uma pena, porque realmente é um arco de história bem legal, cara. Série regular, sair aqui nas mensais, né? Não tem, assim, um arroz com feijão, cara, mas bem feito, cara. Bem legal mesmo. Bem feito mesmo. O Brad Meltzer escrevia a Liga da Justiça, o Geoff Johns escrevia a Sociedade. Não precisa de mais nada, né, meu? Pôs a Legião aí no meio só pra dar um temperinho, cara. Bem legal. Detalhe que o Johns também tava sobrando na Sociedade, né? Sim, sim, sim. É fase de ouro, cara. Gi, quais são as suas indicações? Boa, boa. Vamos lá. Eu vou indicar a série 52. É, vamos dizer assim, é quase uma consequência aí dessa história que a gente conversou agora de crise de identidade. Ela tem muito em comum, né? Usa personagens que não são do primeiro escalão, a trama é amarrada, o Homem Elástico volta, ele faz referências ao que aconteceu em crise de identidade, né? Cara, e é muito legal, né, meu? É um universo DC coeso, envolvente, e foi um acerto essa mini 52, né? Um trabalho a 8 mãos, que você pensa assim, tem tudo pra dar errado, um trabalho feito com tanta gente envolvida, mas era redondinho, bicho. Sim, cara, deu certo mesmo. Deu certo mesmo. Eu reforço a recomendação também que nessas promoções aí de importados da Amazon, sempre tem, eu já vi, tá com um preço acessível, não é nada proibitivo, não. 52 covers, é um encadernado só com as capas, são as 52 capas da minissérie, né? E é aquele J.G. Jones falando do processo de criação. Então ele faz um lado esquerdo da revista, tem o thumbnail da capa, né? O processo que ele criou. E do lado direito, aquele espetáculo de arte dele, que é maravilhosa. E são capas fantásticas, né? Tem aquela da questão, tem a dos homens metálicos, que é o Will Magnus dando um tiro e os homens metálicos em forma de bala. É marcante, são capas assim maravilhosas. Cada uma delas viraria um pôster fácil, cara. E eu acho que vale a pena comprar, porque isso daqui não vai sair mais. Já era, só fica só no saudosismo nosso mesmo, cara. Mas vale a pena porque é legal. Os quatro escritores eram Grant Morrison, Geoff Johns, o Ruka. E tem mais? Marco Waid. É isso aí, cada um cuida de uma parte, né? Não lembro quem. O Hulk, eu sei que ele cuidou da questão, né? Tem ainda o plot do Adão Negro, o do Homem Elástico, e o outro me fugiu de quem que é. Não sei se é da Batwoman. Não lembro de quem que é, cara. Mas são histórias em paralelo, desvendando o que aconteceu no ano perdido da DC, né? Então, pô, cara, minissérie legal, capa legal. Vai atrás que vale a pena. Yuri? Uma que, como diz nosso amigo Reginaldo aí, é totalmente esquecível, né? No caso, seria Crise Infinita, porque eu acho que a DC ela poderia ter pego todos os conceitos que Brett Meltzer trabalhou lá em Crise Identidade, e em Crise Infinita poderia ter levado a mil, sabe? Poderia ter feito algo extremamente inovador. Mas você percebe que ao final da série termina voltando tudo ao que a DC já concebia anteriormente, né? Então, assim, é interessante você ler porque mostra um pouco o que acontece, né, com a DC, no caso, com o contexto, com a cronologia pós-crise de identidade, mas decepcionante porque ela não vai além. A outra saga que eu vou indicar é os Sete Soldados da Vitória, lá do Grant Morrison. Por que eu vou indicar ela? Porque justamente ele trabalha com personagens que são também considerados como sendo segundo escalão. Apesar que Zatanna não, eu não vejo como sendo um personagem de segundo escalão, não. Pelo contrário, é um dos personagens que eu mais gosto. Acho que está entre os personagens femininos que eu mais gosto dos quadrinhos. E a saga em si, ela é bastante complexa. Eu acho que mostra toda ali a profundidade que Grant Morrison de trabalhar com metalinguagens, etc. Então são essas minhas duas indicações. Ô Yuri, Crise Infinita é legal sim, viu, cara? Tem... Não, ela é legal. O problema dela é que eu acho que no final ele termina a DC voltando a tudo que era, sabe? Eles quiseram revitalizar a crise original, cara, assim. Não dá, meu. Eles, no máximo que você faz é uma sequência, que nem sequência de filme, cara. Tem um dinheiro maior, mas não cria nada novo, cara. Esse eu acho que é o grande problema. Porque ele poderia ter usado, sabe, Crise Infinita, né, até pra ampliar algumas discussões, sabe? Que Brett Meltzer colocou, sabe? Tem a arte do Phil Jimenez, né, cara, que é muito linda, né? Um tremendo artista que tá desenhando grupo, assim, desenhando saga. Ele desenha muito bem, cara. A arte dele é maravilhosa, eu acho, cara. Ele foi substituído pelo Ivan Reis em algumas edições, não foi? Em Crise Infinita? Sabe que eu não lembro, cara? Eu acho que teve um lance desse. Eu achei Crise Infinita sangrenta, velho. Cara, essa é uma que eu comprei aí agora, o relançamento, capa dura, e nem abri, cara. Clériston, a gente queria agradecer a sua participação aqui no Sete Jagunços. E os nossos ouvintes que quiserem ver o seu trabalho, o seu TCC, onde que eles podem encontrar? Ele está na biblioteca virtual. O nome é Maior do que o Homem: Aspectos Psicanalíticos e Semióticos em Crise de Identidade. Que, inclusive, acabei perdendo a deixa lá atrás, o título ele vem justamente de uma fala do Oliver Queen, do Arqueiro Verde, quando é revelado que a Liga, dentro da Liga, apagou a mente do Batman. Ele fala que existem coisas que são maiores do que o Batman. E a ideia é justamente essa, mostrar que as pulsões, o que impulsiona os personagens é maior do que o instinto do homem comum, daí maior do que o homem. Mas é um pouco denso a leitura às vezes, mas assim, particularmente me orgulho bastante dele. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sete Jagunços. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos: Luigi, Dãozinho, Marlo, Yuri, Regi e nosso convidado Clériston. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau. Que as capas são muito bonitas, cara. Muito. Reginaldo, me diga uma coisa, velho. Você é um cara que defende o Rob Liefeld, velho. Qual autoridade tu tem pra falar mal do Michael Turner? Michael Turner. Cara, mas o Liefeld tá acima do bem e do mal, cara. O Michael Turner, ele dá umas derrapadas. Tava, né? Agora ele saiu da pista. Ele tá indo no ponto fraco de cada personagem. Mas aí quando ele enfia a flecha no olho do no olho cego, cara, o cara pronto. Aí o olho cego mesmo. Enfiou a flecha no olho cego. Pô, ele levou pro pessoal, velho. Cadê Marcos, bicho? Marquito, foi mijar, desgraça? Ele foi mijar? Porra, eu tô falando aqui pra caramba e tava no mudo. Ei, Cletson. Ah, cara. Tá uma vaga aberta aí de rocha, viu? Olha, o nome é lindo, hein, Clériston? Muito bonito mesmo, mas não tem nada maior que o Batman, viu, Mel? O Batman era tudo, cara. Concordo com o Regine. Também concordo, cara. O nome é bonito, mas não podia perder a piada, cara. Nada supera o Batman, cara. Nem o Batman supera o Batman. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br